Eu só mandou copiar o Rio 5972, ponto para o táxi. Não, não copiei, a transmissão acho que foi muito baixa, ok? Quais são os dados? Está autorizado táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa. Chama no ponto de espera para a decolagem. Confirme os dados, por gentileza, Rio. Confirmo. 3:20 voltou a ficar baixo. Eu copiei 3 a bordo, Guarulhos e 3:20 de autonomia, não é isso? Ok, confirmando então, Índia e Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Rio 5972. Salvador, boa noite, TAM 3305. TAM 3305, boa noite, eu tenho já aprovado 330 para Recife, aceita? Afirma que o 330 Recife. Ok, o TAM 3305 autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Aperuísque 58. Após a decolagem da cabeceira 10, fará curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. Transponder S5440, o controle opera em 120.8, Cotege. Autorizado nível 330 para Recife, via UPU 158. Primeira curva esquerda, Pouca Caju, 5440, transponder 1208, controle 3305. Está 3305, correto o cotejamento, chame para o acionamento na posição 7. Chamará na 7, 3305. Coordene com a equipe de solo, após o táxi do 27 a sua cauda, está autorizado o acionamento, chame o táxi, volte ao metrô 013. Autorizado a linha decolada, 10, vento 130 graus, 8 nós, o Rio 5972. Hoje é 6224, só confirmando, o 27 já liberou a cauda, ok? Está autorizado o acionamento, chama para o táxi. O Xené 6224, na escuta? Só confirmando, já está liberado aí o retaguarda, está autorizado o push, chama para o táxi. Então 9908, aguarde um minuto, cópia 320, Guarulhos. Rio 5972, pata do solo. Decolou aos 36, o controle em 120.8, bom voo e boa noite. 208, obrigado, bom trabalho. 5972. Total 9908, copia. Total 9908, autorizado para Guarulhos, o nível de voo 320. A rota conforme o plano apresentado. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder 5453, o controle em 120.8, corteja. correto, total 9908, chame para acionamento no pátio 3. Salvador, boa noite, Web 5716, 16, aliás, baixar trabalho. Boa noite, Web 5716, avistado, livre pouso na 10, o vento é 120 graus, 8 nós, o altímetro no 0, 13. Pouso autorizado na 10, 120, com 863, padrão 5719. Rio 626, 2 horas, alterna, resistir para o táxi. Ocean 6224, livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Quais são os dados, por gentileza, normalmente? Alternativa 96, 2 horas, alternativa Recife. Ah, ok, 96, 2 horas, Recife, agradeço, chama no ponto de espera. Já do Chame Táxi. QNH no 0 no 3, total. Ali, mantém 6224. Oi, Salvador, 3305, para pushback acionamento, posição 7. Stand 3305, chame táxi. Voltímetro no 0, 13. 1013, tomada para táxi, 3305. Web 5717, no solo aos 41, libere a direita, prossiga na Alfa, chame antes da taxa, foi Kilo, para ingresso no Pátio 3. Eu ativo na Alfa, reportaremos da Kilo para o Pátio 3, 5716. Web 5716, está livre já ingresso no Pátio 3, via Kilo, atenta ao balizador no Pátio 3. E aquilo, atenta ao balizador, 5719. Total 9908, ah, tá iniciando agora o push. Qual a sua posição no pátio 3? Gente, o Web 6716, 5716, esteja atento ao total puxado aí próximo ao portão, a posição meia dúzia do pátio 3. Estamos visual com total, 5719. Meia 224, livre decolagem, o vento 120 graus, 8 nós. Obrigado, Tchê 6224, decolou aos 43, o controle em 120.8, boa noite. 308, obrigado, bom serviço. Ela não informou aqui ainda a posição do WebJet, ok? É, agradeço a atitude. Obrigado. Natal, 3 horas e 27, o PLB, por gentileza. Tá sendo entrecortada a transmissão, não foi possível compreender o TAN 3305. Perdão, continuo sem compreender. 143, agora sim, está autorizado o táxi via pátio 1 no Índia e Alfa, chama no ponto de espera para decolar, está 3305. A 3 a bordo, vai seguir a nave da TAM via pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, chame pronto para decolar, o altímetro 0 no 3, total 9908. Ok, TAN 3178 avistado, altímetro no 0, 1 no 3, o vento 1 no 3, 0 graus com 8 nós, autorizado o pouso na 10. 3 0, TAN 3178. Hotel 3305, por gentileza, da sua posição, o senhor consegue afirmar se a pista está já seca? Afirmativo, pista seca, 3305. Ok, sim, te agradeço, 3305. Obrigado. Hotel 3178, confirmando pista seca, ok? Obrigado, obrigado, colega. A linha é mantém 3305. Mantém 3108, seu solo 51. Ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Kilo para a posição 9 do PAT 3. Alfa e Kilo para posição 9, ó, da 3178. Confirmando, 3178 é a posição 9 no PAT 3, ok? Posição 9 no PAT 3. Sim. 305, autorizada a decolagem da 10, o vento 130 graus com 8 nós. Total 9908, após a rolagem do TAM, ali mantém 10. Hotel 3305, decolou ao 53, o controle em 120, decimal 8, boa noite. 1208, muito boa noite, Hotel 3305. O total 9908, autorizada a decolagem da 10, o vento é 130 graus com 8 nós. Total 9908, decolou ao 55, controle em 120.8, boa noite. 120.8, boa noite.